Fecheiro 139. Christy estava alerta, cauteloso e vigilante. Ali estava ele, chamado cara a cara com Fraser e cinco dos seus maiores aliados. O que pretendiam? Claro, estavam numa cela com mais 50 homens a dormir à volta deles. E alguns iriam em socorro de Christy se ele chamasse. Mas um homem poderia ser espancado ou assassinado antes que alguém sequer soubesse que ele estava sob ameaça. No começo, Fraser não dissera nada, mas sorrira e estendera a mão a Tom Christy. O outro hesitara por um momento, desconfiado, mas não havia escolha, afinal de contas. Você teria pensado que MacDoop tinha um raio na mão, pela maneira como o choque percorreu o corpo de Christy. A mão de Kenny abriu-se sobre a mesa entre eles, a palma calosa e dura como chifre. Os dedos curtos e grossos curvaram-se, fechando-se devagar, e Kenny abanou a cabeça com um largo sorriso a enrugar-lhe o rosto. Não sei como o MacDoob descobriu que o Christy era maçã, mas ele sabia. Você devia ter visto a expressão no rosto do Tom quando ele compreendeu que o Jamie Roy era mais um deles. Foi o Querry quem fez isto, explicou Kenny, vendo a pergunta ainda no rosto de Roger. Ele próprio era um mestre, está a ver? Ele era um mestre maçã e chefe de uma pequena loja militar composta de oficiais da guarnição. Mas um dos seus membros tinha morrido recentemente, deixando-os com menos um dos necessários 7. Querry analisou a situação e, após alguma cautelosa conversa especulativa sobre a questão, convidou Fraser a unir-se a eles. Um cavalheiro era um cavalheiro, afinal, jacobita ou não. Não era exatamente uma situação ortodoxa, pensou Roger, mas esse Querry parecia o tipo que adapta as normas à sua conveniência. Quanto a isso, Fraser também. Então Querry tornou-o membro da loja. E ele passou de aprendiz a companheiro no período de um mês. E ele próprio já era mestre um mês depois disso. Foi então que ele resolveu contar-nos. E assim nós fundamos uma nova loja naquela noite, os 7. Loja de Ardsmuir. Número 2. Roger resfolegou com um sorriso irónico ao perceber o que se passara. Sim, vocês os 6 e o Christy. Tom Christy, o protestante. E Christy, arrogante mas honrado, já tendo prestado juramentos de maçã, não teve escolha, vendo-se obrigado a aceitar Fraser e os seus católicos como irmãos. Para começar, em 3 meses, entretanto, todos os homens na cela transformaram-se em aprendizes. E depois disso, já quase não havia mais problemas. Era de se esperar que não houvesse. Os maçons tinham como princípios básicos as noções de igualdade. Cavalheiro, arrendatário, pescador, senhor de terras. Essas distinções não eram levadas em consideração numa loja. E tolerância. Nenhuma discussão política ou religiosa entre irmãos. Esta era a regra. Imagino que também não tenha feito nenhum mal a Jamie pertencer à loja dos oficiais, disse Roger. Ah, disse Kenny um pouco vagamente. Não, creio que não. Empurrou o seu banquinho para trás e fez menção de se levantar. A história acabara. A noite caíra. E era hora de acender uma vela. Ele não fez nenhum movimento na direção do castiçal de barro que estava sobre a lareira, mas Roger olhou na direção da claridade do fogo abafado e notou pela primeira vez que não havia nenhum cheiro de comida cozinhada. Está na hora de me ir embora para o jantar, disse ele levantando-se também. Não quer vir comigo? Kenny animou-se visivelmente. Vou sim, então, à Smeor Eich. E obrigado. Só um momento para eu ordenhar as cabras e já o acompanharei. Quando voltei para cima, na manhã seguinte, após um delicioso pequeno almoço de omeletes feitas com carne de búfalo picada, cebolas e cogumelos, encontrei Jamie acordado, embora não exatamente desperto. Como é que te estás a sentir esta manhã? Perguntei, depositando a bandeja que lhe trouxera em cima da mesa e colocando a mão na sua testa, ainda febril, apesar de já não estar a arder em febre. A sua temperatura já estava quase normal. Gostaria de estar morto se as pessoas parassem de me perguntar como estou, retorquiu irritado. Considerei o seu mau humor um indicativo de recuperação e tirei a mão. E já fizeste xixi hoje de manhã? Ele ergueu uma das sobrancelhas furioso. E tu? Ficas impossível quando estás doente, observei, levantando-me para espiar eu mesma o penico rudemente esmaltado. Nada. Não te ocorre, Sassenach, que talvez tu é que ficas impossível quando eu estou doente? Quando não me estás a dar remédios nojentos, feitos de insetos esmagados e raspas de cascos, estás a palpar-me a barriga e a fazer perguntas íntimas sobre os meus intestinos. Ah! Eu tinha, de facto, puxado o lençol para baixo e examinado a parte de baixo do seu abdómen. Nenhuma distensão de uma bexiga inchada. A sua exclamação pareceu dever-se apenas a cócegas. Palpei rapidamente o fígado, mas não encontrei nenhuma resistência, o que era um alívio. Sentes dor nas costas? Sinto dor no rabo, disse ele, semicerrando um dos olhos para mim e dobrando os braços protetoramente na cintura. E está a piorar cada vez mais. Estou a tentar perceber se o veneno da cobra te afetou os rins, expliquei pacientemente, resolvendo ignorar a sua última observação. Se não consegues urinar, posso fazer isso muito bem, garantiu-me, puxando o lençol até ao peito, com receio que eu exigisse alguma prova. Agora deixa-me com o meu pequeno almoço e eu irei... Como é que tu sabes? Tu não, já sim. Vendo o meu olhar cético para o penico, ele lançou-me um olhar furioso por baixo das sobrancelhas e murmurou alguma coisa terminado em janela. Virei-me para a janela aberta, as persianas abertas e a vidraça levantada, apesar do ar frio da manhã. Tu fizeste o quê? Bem, defendeu-se ele, eu estava levantado e achei melhor assim, só isso. E porquê que estavas de pé? Fiquei com vontade. Pestanejou para mim, inocente como um bebê recém-nascido. Abandonei a pergunta, indo diretamente a questões mais importantes. Havia sangue? O que é que tu trouxeste para o meu pequeno almoço? Ignorando as minhas indagações clínicas, ele virou-se de lado e levantou o guardanapo estendido sobre a bandeja. Olhou para a tigela de leite com pão, assim revelada. Depois virou a cabeça, lançando-me um olhar da mais profunda traição. Antes que ele pudesse começar com outras reclamações, antecipei-me, sentando-me num banquinho ao seu lado, e perguntei sem rodeios: o que é que se passa com o Tom Christie? Ele pestanejou, apanhado de surpresa. Há alguma coisa de errado com o homem? Não sei, não o tenho visto. Bem, eu também não o via há mais de 20 anos, disse ele, pegando na colher e mexendo o pão com leite desconfiado. Se lhe cresceu mais uma cabeça durante este período de tempo, é novidade para mim. Disse eu tolerantemente. Podes ter enganado o Roger. E digo, podes ter enganado, mas eu conheço-te. Ele ergueu os olhos para mim diante disto e lançou-me um sorriso de esguelha. Ah, é? E sabes que eu não gosto muito de pão com leite? O meu coração estremeceu à visão daquele sorriso, mas mantive a dignidade. Se estás a pensar chantagear-me para que eu te traga um bife, podes tirar o cavalinho da chuva, avisei. Posso esperar para descobrir a respeito de Tom Christie, se for necessário. Levantei-me, alisando as minhas saias, como se fosse sair, e virei-me para a porta. Se fizeres papas de aveia com mel, eu conto-te. Virei-me e vi-o rir-se abertamente para mim. Combinado, disse eu, e voltei para o banco. Ele pensou por um instante, mas percebi que só estava a tentar decidir como e por onde começar. O Roger falou-me da loja maçónica em Ardsmuir, disse eu para ajudá-lo. Ontem à noite, Jamie lançou-me um olhar surpreendido. E como é que o Roger Mack sabe isso? Foi o Christie que lhe contou? Não, foi o Kenny Lindsay. Mas evidentemente o Christie fez algum tipo de sinal maçónico ao Roger quando chegou. Na verdade, eu pensava que os católicos não podiam ser maçons. Ele ergueu uma das sobrancelhas. Sim, bem, o Papa não estava na prisão de Ardsmuir e eu estava. Além do mais, não tinha ouvido falar que fosse proibido. Então o pequeno Roger também é maçom? Parece que sim. E talvez não seja proibido agora, mas será mais tarde. Abanei a mão, eliminando a questão. No entanto, há mais alguma coisa a respeito do Christie, não há? Ele anuiu com a cabeça e desviou o olhar. Sim, há, disse serenamente. Lembras-te de um sargento Murchison, Sassenach? Perfeitamente. Eu só me encontrara com o sargento uma vez, há mais de 2 anos, em Cross Creek. Entretanto, o nome pareceu-me familiar noutro contexto mais recente. Então lembrei-me onde eu o tinha ouvido. O Archie Hayes mencionou-o, ou mencionou-os. É isso, eram 2 gêmeos. Um deles era o homem que disparou no Archie, em Culloden, não era? Jamie anuiu com a cabeça. Os seus olhos estavam velados. E eu via que ele olhava para o passado, para a época que passou em Ardsmuir. Sim, e matar um rapaz a sangue frio não era mais do que se poderia esperar de qualquer um dos 2. Espero nunca encontrar uma dupla tão cruel. O canto da sua boca curvou-se para cima, mas sem humor. A única coisa que sei, para crédito do Stephen Bonnet, é que ele matou um desses malditos. E o outro? Perguntei. Eu matei o outro. O quarto pareceu repentinamente muito quieto, como se nós os 2 estivéssemos muito longe de Fraser Reeds, os 2 sozinhos, com aquela declaração sem rodeios, a flutuar no ar entre nós. Ele estava a olhar diretamente para mim, os olhos azuis, prudentes, à espera de ver a minha reação. Engoli em seco. Porquê? Perguntei vagamente surpreendida com a calma na minha própria voz. Então ele desviou o olhar, abanando a cabeça. Por uma centena de razões, disse serenamente, nenhuma. Esfregou distraidamente o pulso, como se sentisse o peso de correntes de ferro. Poderia contar-te histórias das suas crueldades, Sassenach, e seriam verdadeiras. Eles caíam como aves de rapina sobre os fracos, roubando e batendo, e eram do tipo que se comprazem com a maldade por si só. Não há defesa contra esse tipo de homens, não na prisão. Mas não digo isso como desculpa, pois não há nenhuma. Os prisioneiros de Ardsmuir eram usados para trabalhar, para cortar turfa, partir e transportar pedras. Trabalhavam em pequenos grupos, cada grupo vigiado por um soldado inglês, armado com bastão e mosquete. O mosquete para impedir a fuga. O bastão para reforçar ordens e garantir a submissão. Estávamos no verão. Tu conheces o verão nas terras altas, Sassenach? O ar mortiço das noites de verão. Eu anuí com a cabeça. A claridade turva do verão a que ele se referia era a luz da noite nas terras altas, em pleno verão. Tão longe, ao norte, o sol mal se punha, na véspera do solstício de verão. Desaparecia atrás da linha do horizonte. Mas mesmo à meia-noite o céu ficava pálido e com uma claridade branco-leitosa, e o ar não ficava escuro, mas parecia denso, de uma névoa sobrenatural. Por vezes, o diretor da prisão aproveitava a luz para fazer os prisioneiros trabalharem até altas horas da noite. Nós não nos importávamos muito, disse Jamie. Os seus olhos estavam abertos, mas fixos no que quer que estivesse a ver, na claridade de verão da memória. Era melhor ficar ao ar livre do que dentro da cela. No entanto, à noite, estávamos tão exaustos que mal conseguíamos colocar um pé à frente do outro. Era como andar num sonho. Quando o trabalho do dia terminava, tanto os guardas como os prisioneiros estavam entorpecidos de cansaço. Os grupos de prisioneiros eram reunidos. Formavam uma coluna e marchavam de regresso às celas, arrastando os pés pela charneca, tropeçando e dormitando, bêbados da necessidade de desfalecerem e dormirem. Ainda estávamos junto à pedreira quando eles partiram. Nós deveríamos carregar a carroça com as ferramentas de partir pedras e com os últimos blocos e segui-los. Eu lembro-me, ergui um grande bloco para a carroça e afastei-me a arquejar com o esforço. Ouvi um barulho atrás de mim, virei-me e vi o sargento Murchison. Era Billy, embora eu só tenha descoberto isso mais tarde. O sargento não passava de uma figura escura, aterracada na luz turva, o rosto invisível contra um céu da cor da concha de uma ostra. Eu às vezes pergunto-me se não o teria feito, se tivesse visto o seu rosto. Os dedos da mão esquerda de Jamie percorreram ao de leve o seu pulso, distraidamente. E eu compreendi que ele ainda sentia o peso das grilhetas que usara. O sargento erguera o bastão, tocou em Jamie com força, nas costelas, depois usou-o para apontar para um martelo deixado no chão. Depois o sargento virou-se. Eu não pensei nem por um momento, disse Jamie suavemente, com dois passos já estava sobre ele, com a corrente dos meus ferros pressionada com força na sua garganta. Ele não teve tempo de emitir um som. A carroça estava a não mais do que 10 passos da beira do lago da pedreira. Havia uma queda íngreme de uns 12 metros lá para baixo e a água, com 30 metros de profundidade, negra e parada, sob o céu esbranquiçado. Amarrei-o a um dos blocos de pedra e atirei-o lá de cima. Depois voltei para a carroça. Os dois homens do meu grupo estavam lá, quietos como estátuas na semi-obscuridade, a observar. Não disseram nada, e eu também não. Subi na boleia e peguei nas rédeas. Eles subiram para a parte de trás da carroça e eu conduzi de regresso à prisão. Alcançámos a coluna logo a seguir e todos nós voltámos juntos, sem pronunciar uma palavra. Ninguém deu por falta do sargento Murchison até à noite seguinte, pois pensavam que ele estava na cidade de folga. Julgo que nunca o encontraram. Ele pareceu perceber o que estava a fazer e tirou a mão do pulso. E os dois homens? Perguntei suavemente. Ele anuiu com a cabeça. O Tom Christie e o Duncan Innes. Suspirou profundamente e esticou os braços, mexendo os ombros, como se ajeitasse uma camisa apertada, embora usasse uma camisa de dormir bastante larga. Então ergueu uma das mãos e virou-a de um lado para o outro, franzindo para o seu pulso na luz. — Que estranho! — disse ele, parecendo ligeiramente surpreendido. — O quê? As marcas desapareceram? — As marcas? Das grilhetas de ferro? Ele anuiu com a cabeça, examinando ambos os pulsos perplexo. A pele estava lisa e clara, levemente bronzeada, mas sem qualquer marca. Elas ficaram aqui durante anos, do atrito, sabes? Eu não tinha notado que tinham desaparecido. Coloquei-lhe a mão no pulso, esfregando o polegar delicadamente sobre o ponto onde a sua artéria radial atravessava o osso. Já não as tinhas quando te encontrei em Edimburgo, Jamie. Elas já desapareceram há muito tempo. Ele baixou os olhos para os braços e abanou a cabeça, como se não pudesse acreditar. Sim, disse suavemente. E também o Tom Christie.